meu corpo treme, todos os pés parecem flutuar. Quando estou com você, o mundo parece não girar. Oh, Maria, te quero. Tua pureza me faz te amar, te espero noite e dia. Oh, Maria, Maria. Oh, Maria, Maria. Quantas horas pra poder outra vez te encontrar? Pois meus dias sem você é como a noite sem luar. Você me deixa tonto ao seu lado perdoar. Meu corpo treme, todos os pés parecem flutuar. Quando estou com você, o mundo parece não girar. Oh, Maria, te quero. Tua pureza me faz te amar, te espero noite e dia. Maria, Maria. Oh, Maria, Maria. Target Rádios, todo mundo ouve e ama, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos acompanhando a Arena Sertaneja, com as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E no posto de número 8, acompanhamos Michel Teló, Maria. Na nona colocação, Paula Fernandes, Se o Coração Viajar. Número 10, para César Menotti e Fabiano, com Jorge e Matheus, Dois Corações. E no 11º lugar, no país entre os sertanejos, apresentamos João Bosco e Vinícius, Girassol. Vamos a mais um intervalo bem rápido. Enquanto isso, acesse a referência para o mundo, targetw.com, e viva o mundo Target. Por aqui, Juliana Fernanda. E já já voltamos. Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Queres ouvir os melhores sets de DJs? Um mix que dura e dura e dura? Ficar a ouvir grandes sons durante horas sem blá blá blá pelo meio? Então fica atento a Electric Nights, o teu programa de dance music 7 dias por semana. Electric Nights, da meia-noite às 2 da manhã, na Antena Best. Alinhas? De segunda a sexta, entre as 2 e as 3:30 da manhã, na Antena Best. Aqui não jogamos, mas conhecemos de cor e salteado. A ABC dos videojogos. Às segundas à vez da noite, na Best. Na linha. O trabalho começa bem cedo. Eles já estão reunidos e preparados para começar a fazer sair do forno os novos singles, para que às 6 da manhã sejam ouvidos pelos nossos ouvintes. Quem são eles? São a nossa equipa técnica especializada em singologia. Já percebeste?